Portal do Arrocha. Agora não passa de um livro aberto. Se a gente começou errado, nunca vai dar certo. E olha o preço que eu tô pagando por não ter ouvido os conselhos dos amigos. Mas quando a gente fica apaixonado, nem dá conta do perigo. Um copo de boteco é minha companhia. Tô conversando com a cadeira vazia. Eu nem bebi, agora bebo todo dia. Esse é o preço por amar quem não devia. O copo de boteco é minha companhia. Tô conversando com a cadeira vazia. Eu nem bebi, agora bebo todo dia. Esse é o preço por amar quem não devia. Conselhos dos amigos. Mas quando a gente fica apaixonado, nem dá conta do perigo. Um copo de boteco é minha companhia. Tô conversando com a cadeira vazia. Eu nem bebi, agora bebo todo dia. Esse é o preço por amar quem não devia. Um copo de boteco é minha companhia. Tô conversando com a cadeira vazia. Eu nem bebo todo dia. Esse é o preço por amar quem não deu.